Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalha comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Olá, Coromandel. Rapaz, hoje eu tô feliz demais. Hoje o nosso programa tá estreando na 95 FM de Coromandel. Daqui a pouco eu falo disso. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje Dani e Diego. A Faculdade da Música apresenta os mestres Renato e seus Blue Caps. A frase irretocável é de Thomas Carlyle. A oração de hoje é uma oração muito bonita. Ele rompeu o silêncio das pedras. A dica de hoje, infelizmente, é uma dica de um Brasil atrasado, das coisas que acontecem no interior, de um fato acontecido em São Francisco, nas Minas Gerais. Um absurdo. Jornalistas, radialistas, são sempre vítimas de violência porque o brasileiro não aceita a verdade, né? Daqui a pouco eu vou falar de um fato grave que está ocorrendo em São Francisco, nas Minas Gerais. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos e um grande sucesso. A lorota boa é remédio caseiro. Já tem hora que remédio caseiro não resolve. Né? Na trilha sonora da minha vida, eu vou atender a Márcia Gomes Neves, de Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ela pediu J. Neves. Daqui a pouquinho eu vou atender o pedido da Márcia, né? A sugestão do Beijar, música nova de Wagner Simão. Daqui a pouquinho no programa, eu começo trazendo aí Adalberto e Adriano, Capim Mexeu, Pau na Preá. Essa morena tá me dando mole. Não cochila, sanfoneiro, mete a mão fole. Antes de dançar com ela, vou tomar um gole. E depois lá no cantinho quero lhe falar. Eu tô parado no jeitinho dela. Tô querendo ela toda em minha mão. Nem zabumba do meu norte tá batendo forte igual meu coração. Tem nego assim de olho nela no forró inteiro. Já descobri que veio do Triângulo Mineiro. Mas eu seguro ela no shot porque sou choteiro. É de valsa forrozeiro e sem namorar. Simbora agora misturar num beijo seu pãozinho de queijo com meu munguzá. Tô desmanchando feito tapioca. Hoje a giripoca vai ter que piar. Essa morena é pura tentação. É muita areia pro meu caminhão. Assim eu decolo nesse avião. Só faço o que ela quiser. Chamar de meu tigão, tá dominado o meu coração. Capim mexeu, pau na preá, mané. Eu hoje pego essa mulher. Tem nego assim de olho nela no forró inteiro. Já descobri que veio do Triângulo Mineiro. Mas eu seguro ela no shot porque sou chofeiro. Pé de valsa, forrozeiro e sem namorar. Simbora agora misturando um beijo seu pãozinho de queijo com meu munguzá. Tô desmanchando feito tapioca. Hoje a giripoca vai ter que piar. Essa morena é pura tentação. É muita areia pro meu carro. Seu decolo nesse avião. Só faço o que ela quiser. E se ela me chamar de meu tigrão, tá dominado o meu coração. Capim mexeu, pau na preá, mané. Eu hoje pego essa mulher. Essa morena é pura tentação. É muita areia pro meu caminhão. Seu decolo nesse avião. Só faço o que ela quiser. Chamar de meu.

Amado Batista, do Zé Fernandes, princesa para Eliane Melo, minha nova amiga do perfil número 2 do nosso Facebook. Eliane, seja muito bem-vinda. Ela não coloquei de onde ela é, mas aqui não tem importância não. Seja bem-vinda a si mesma, viu? Eu vou trazer agora uma música, foi gravada já há algum tempo, mas de vez em quando eu gosto de lembrar essas coisas bonitas, né? Bruno Marrone, Apenas um Sorriso. Basta apenas um sorriso pra que eu volte pra você. Esse amor não tá perdido, não há nada proibido, não tem nada pra esconder. Basta apenas um sorriso é o perdão. Um sorriso muda tudo. Um sorriso muda o mundo e faz feliz um coração. Eu já quebrei a cara procurando por aí. Abraço igual o seu nunca se aproximou de mim. Amores que vieram me causaram tanto mal. Você é diferente, você é especial. As bocas que beijei eram geladas sem sabor. Os copos que abracei brincaram de fazer amor. Nas camas que deitei eu só amarrotei lençol. Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol. Basta apenas um sorriso é o perdão. Um sorriso muda tudo, um sorriso muda o mundo e faz feliz um coração. Eu já quebrei a cara procurando por aí. Abraço igual ao seu nunca se aproximou de mim. Amores que vieram me causaram tanto mal. Você é diferente, você é especial. As bocas que beijei eram geladas sem sabor. Os corpos que abracei brincaram de fazer amor. Nas camas que deitei eu só amarrotei lençol. Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol. Bruno Marrone, apenas um sorriso para o Thales Gomes. Ele pediu um alô para os amigos da lanchonete e restaurante Beira Rio, em Oliveira dos Brejinhos, na Bahia, lá onde o nosso programa vai ao ar pela Cristal FM, né? Ô Thales, um abração para você, um abração para a Elza e o Dodô também, que não perdem o nosso programa, e a todos os nossos ouvintes de Oliveira dos Brejinhos, no estado da Bahia. A sugestão do Beijar, música nova de Wagner Simão, Pôr do Sol. Navegando no mar do amor, eu encontrei você. A beleza que Deus desenhou, eu só sei te querer. No horizonte eu vejo nós dois, fico a imaginar. Fecho os olhos e sinto no vento seu cheiro no ar. Eu acredito tem que ser você, a minha fonte de amor e prazer, que veio pra me completar. Por que não vem comigo pra gente ver o pôr do sol? Só não demora, por favor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Wagner Simão, um artista aqui de Brasília, que está começando a sua carreira com muita força, e essa é uma composição dele mesmo, Pôr do Sol. Se você quiser ter o seu trabalho divulgado pelo Flávio Bejar, é só você ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, J. Neves, César Menotti Fabiano e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A Márcia Gomes Neves, de Primavera do Leste, lá no Mato Grosso, vem participar do quadro A Trilha Sonora da Minha Vida. Cleiton, eu gostaria que você tocasse essa música para todos os ouvintes e para quem gostar dela também. Ô Márcio, um beijão para você, tá aí. Na trilha sonora da Márcia Gomes Neves, J. Neves, O Avião. Trilha sonora da vida de Márcia Gomes Neves, de Primavera do Leste, no Mato Grosso. J. Neves, o cantor bailarino, música do seu mais recente CD, O Avião. Abraçando os meus amigos de Coromandel, né? Hoje o nosso programa está estreando na 95 FM, uma alegria muito grande, daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso.

até nos desencontros Deus sabe o que faz. Então eu vi que era chegada a hora de pensar no agora, de viver pra nós. Ela falava e tudo era envolvente quando um beijo ardente calou sua voz. E hoje eu nem sei se a mereço, mas agradeço a Deus, pois encontrei. Meu coração bem está pulando, estou amando como nunca amei. Da hora de pensar no agora, de viver pra nós. Ela falava e tudo era envolvente quando um beijo ardente calou sua voz. E hoje eu nem sei se a mereço, mas agradeço a Deus, pois a encontrei. Meu coração está pulando, estou amando como nunca amei. Leitão Aguiar, do Antônio Vitor, por acaso para o Daniel Leite de Brasília, meu colega da Rede Brasil de televisão, que está chegando para fazer parte do Facebook do perfil número 2. Seja muito bem-vindo, viu, Daniel? Um abração para você. No próximo bloco, infelizmente, eu tenho uma dica de violência. Coisas que acontecem no interior do meu Brasil, infelizmente, ainda acontecem. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje eu vou fazer com muito pesar. Infelizmente, essas coisas continuam acontecendo no Brasil. Recentemente foi feita uma pesquisa que indicava que o lugar onde os jornalistas, os radialistas correm mais risco de vida é no Brasil. Mais até do que aqueles que fazem a cobertura de guerras, né? Eu vou ler aqui uma mensagem que eu recebi. Cleiton Aguiar, mais uma vez venho participar do seu programa, que é líder de audiência aqui em São Francisco, em todo o Brasil e no mundo. Hoje não estou participando para pedir música, e sim para relatar que nesta quinta-feira, dia 3 de abril de 2014, recebi uma ligação telefônica anônima com tom de ameaça de morte. Era por volta das 3 horas e 25 da madrugada, uma voz masculina que dizia que iria me matar. Hoje eu me sinto preocupado com isso, pois estou dia a dia em minha comunidade e mesmo na cidade para fazer meus afazeres de interesse de um povo no qual me represento no Conselho de Saúde e no CMDRS, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. E sou presidente da Associação Quilombola de Bom Jesus da Prata, de Bom Jardim da Prata, comunidade que moro. Já fiz um boletim de ocorrência junto à polícia. Se o meu trabalho que presto como voluntário há mais de 25 anos deste município se está incomodando alguém, peço a Deus muita paz e proteção em toda a minha vida, mas não será com estas ameaças que irão me fazer parar, eu vou à luta da mesma forma. Fique com Deus, meu amigo Cleiton Aguiar. Estamos juntos aqui pela Beira Rio FM 104,9, de segunda a sexta-feira com seu programa, José dos Passos. Meu amigo José dos Passos é uma pessoa muito simples, de origem humilde, morou aqui em Brasília há muito tempo, e já há tantos anos, né, 25 anos, está lá em São Francisco, com a sua rádio comunitária, transmite o nosso programa e outros programas com grande sucesso na cidade, me levou para fazer um show lá na cidade dele, e eu sinto aqui a impotência de ver um amigo sendo ameaçado, principalmente por saber que no Brasil a polícia só chega quando passou da hora. Eu faço um apelo às autoridades de São Francisco, Minas Gerais, ao meritíssimo senhor juiz de direito, aos senhores promotores de justiça,

Eu programei essa música hoje a propósito. Hoje é um dia de muita alegria, muita felicidade para mim. A partir de hoje, o nosso programa está na 95 FM de Coromandel. Você sintoniza 95,5 FM. Nós estamos aos poucos chegando com a nossa programação. Daqui a pouco nós vamos, na hora que parar definitivamente a temporada de chuva, nós vamos fazer um grande show de inauguração. E a partir de hoje, entra no ar novamente em Coromandel, depois de um tempo de ausência, o programa Cleiton Aguiar. Eu estou preparando um outro programa especialmente para 95 FM. Vai ser um programa que vai passar todos os dias, né, aí em Coromandel, unicamente na 95 FM. Esse programa específico para Coromandel, específico para 95 FM, não será disponibilizado para as outras emissoras, porque é uma coisa assim, uma coisa de conterrâneo para conterrâneo, uma coisa que interessa mesmo mais ao pessoal de Coromandel, né? Então eu quero daqui mandar um abraço muito grande aos nossos conterrâneos, agradecer, porque a nossa rádio, apenas tocando música, já conquistou a cidade, né? E eu quero repetir aqui o que nós já dissemos, a 95 FM vai ser a voz do povo de Coromandel e de toda a região, né? Nós vamos tocar na nossa programação musical aquilo que o ouvinte desejar ouvir, né? E eu quero mandar um abraço e agradecer o meu irmão Wellington Aguiar, que é o diretor da 95 FM, é o homem que manda lá na 95 FM, agradecer o Marciano Tolentino e a nossa equipe que aos poucos começa a ser montada. Nós queremos fazer um rádio diferente, queremos fazer um rádio voltado para você, que é o nosso ouvinte. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa missão de fazer rádio na terra de Goiás, na terra de Abel Ferreira. A frase irretocável do programa de hoje é de Thomas Carlyle. O amor não é inteiramente um delírio, mas tem com ele muitos pontos em comum. O amor não é inteiramente um delírio, mas tem com ele muitos pontos em comum. É a frase irretocável de Thomas Carlyle. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Dani e Diego. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro TV, 237 da TV Vivo e 714 da TV CTBC. Também você pode me assistir nas parabólicas e direto no computador, no horário do programa, rbtv.com.br e também nas 22 capitais com sinal local e nas mais de 200 cidades esparramadas pelo Brasil que já recebem o sinal da Rede Brasil de Televisão. Toda terça-feira, às 11 da noite, com reprise no domingo, às 10 horas da noite, um programa de entrevistas, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Dani e Diego. Deus é brasileiro. Está valendo. Eu sou feliz em ver guitarra o mundo inteiro. O papai é argentino, mas Deus é brasileiro. Eu sou feliz em ver guitarra o mundo inteiro. O papai é argentino, mas Deus é brasileiro. É, Dani e Diego também tá assim. Deus é brasileiro. Eu sou feliz e vou gritar pro mundo inteiro. O papo é argentino, mas Deus é brasileiro. O carvão tá esquentando, a cerveja gelando e a galera chegando pro futebol. O telão tá ligado, o som tá atorado, o povão agitado. Só não é carnaval. Tem mulata sambando, tamborim repicando. É quebra. A Copa chegou, é o povão que reza, é o povão que espera pra gritar é gol. Eu sou feliz e vou gritar pro mundo inteiro. O papo é argentino, mas Deus é brasileiro. Eu sou feliz e vou gritar pro mundo inteiro. O papo é argentino, mas Deus é brasileiro. vão tá esquentando, a cerveja gelando, a galera chegando pro futebol. O telão tá ligado, o som tá atorado, o povo agitado. Só não é carnaval, tem lá tá sambando, tamborim repicando. Vai! A cota chegou, é o povão que reza, é o povão que espera pra gritar é gol. Eu sou feliz, vou gritar pro mundo inteiro. O papo é argentino, mas Deus é brasileiro. Eu sou feliz, vou gritar pro mundo inteiro. O papo é argentino, mas Deus é brasileiro. Eu sou feliz, vou gritar pro mundo inteiro. O papo é argentino, mas Deus é brasileiro. Eu sou feliz, vou gritar pro mundo inteiro. O papo é argentino, mas Deus é brasileiro. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Dani e Diego, Deus é Brasileiro. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. A Faculdade da Música vai trazer grandes mestres. Esses aqui fizeram parte da minha adolescência, né? Eles estouraram ainda na minha infância, porque quando eles estouraram eu tinha 13 anos de idade, em 1963. Eles faziam versões dos Beatles antes das músicas dos Beatles chegar no Brasil. Quando a música dos Beatles chegava aqui, o pessoal pensava que os Beatles é que tinham feito a versão da música deles, né? A Faculdade da Música apresenta os mestres Renato e seus Blue Caps. Feche os olhos. Feche os olhos e sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você, que não pensa e nem gosta de outra menina, que tem medo de lhe perder. Todo amor desse mundo sinta um beijinho agora de alguém que não vive sem você e não pensa e nem gosta de outra menina e tem medo de lhe perder. Coisa linda, coisa que eu adoro. Faculdade da Música apresentou os mestres Renato e seus Blue Caps, Feche os Olhos, para Sandra Maria Goulart. Ela é de Coromandel, mas mora aqui em Brasília e chega para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Ô Sandra, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Facebook, tá bom? Daniel, maravilha! Era uma vez eu no meio da vida, essa coisa assim, tanto mar, coisa de doce, de sal, essa vida assim, tanto mar, sempre o mar corizinho, tudo verde mais verde, ao anil mais anil,